Então fechou, demorou, é coin no S20. O bonde é pesadão no busão, são mais de 20. Minha mãe põe no repeat, moleque, tá um seriamente. Porque esses olhos em vermelho, eu sei que não é conjuntivite. A ginga é brasileira, sagacidade urbana. O bolso agora enchendo a mente, também só quer cana. Não vou rodar buscando bolo de pilantra. Pra quem quer só minha grana, passa na outra semana. Não dá pra achar o óleo, depois de dar uns gole. Não é assim tão mole, vai lascada de loli. Tem vagabundo quebrando cheios, cheios, fumador de beijo. Louco na nada, eu vou lembrar os cães. Tem uns vermes de blaze e as gringas dois três. Tem malandro, double face, CD, pesadão no case. Lime shade é óbvio, se eu quero as lady é lógico. Você é um shake, lock no bolso, cheio de toques. Hoje eu não quero ir pra casa, prefiro ficar na Lapa. Junto com meus parceiros, então bebendo cachaça. Hoje eu não quero ir pra casa, prefiro ficar na Lapa. Junto com meus parceiros, então fazendo fumaça. Hoje eu não quero ir pra casa, prefiro ficar na Lapa. Junto com meus parceiros, então bebendo cachaça. Hoje eu não quero ir pra casa, prefiro ficar na Lapa. Junto com meus parceiros, então fazendo fumaça. Por uma mais escondida, a cada poesia se cria harmonia. Alternativa, minha vida é ativa, viva, camisa ativa. O MC que transpira sua rima, e a mina que demonstra sua ginga ilusionista, trazendo seu prisma. E o homem, cê tá trazendo sua vítima. Visita íntima não rola, mas se tu tá no presídio, matando meu tédio, subindo teu prédio, sem paraquedas, na rede difícil só. Punk, jump, sem bug, sem corda, com crank no blunt, causando minha fome, cadê meu flagrante, Johnny? Eu grito, olê, cadê o Stromae, mamãe, que é médio, santo, tomé, pendura do pé. Eu sou de 7, rap, um pep, mané, cheguei, vai dar da merda, geral, vai reclamar. Quando a fumaça for pro ar, se queima, um sede, o futuro, se não queima, é melhor ralar. Jogando sem nunca, carmina maluca, ela não se disputa, querendo minha fruta, se pega, já pega, desgruda. Se não, tu tá pego na hora da curva, o carro desgarra, garra te agarra, acaba com a marra e a polícia barra, com o teclado da Yamaha. Papatim nas bases, tá? Um desfraco, com seus barcos, sou descalço pelos cacos. Sou batora ali nos arcos, um ninja de tchaco. Fica no vácuo, no beco do rato, cadê o sovaco? Sou foca tabaco, lindas gringas me atraco. Seis giz no taco, ataco. Sempre no faro, da escada varo, de bike sem aro, não paro. Mas quem diz que é raro é o calo, se enganou nos papo cravo. Tá com fome, cara, podrão vala, sara, paga e para. Padaria, o Guanabara, da calote, rala. Churrasquinho de gato, rolezinho de tal. Que é meuzinho, bala. Caipirinha, bala. Puxa um tour menor de idade, covarde. Atividade, dei o bote na febar, já comando. Só mais live, é por isso que eu me escaldo. Vejo as mina do Ronaldo, só descobre o sexo quando fazem um lau, sem aplauso. Me levanto em qualquer caldo, vivo no zero de saldo. E é pra lá pra que me aguarde, daqui a pouco eu tô nos palcos. Eu não quero ir pra casa, prefiro ficar na Lapa. Junto com meus parceiros, só bebendo cachaça. Eu não quero ir pra casa, prefiro ficar na Lapa. Junto com meus parceiros, só fazendo fumaça. Eu não quero ir pra casa, prefiro ficar na Lapa. Junto com meus amigos, só bebendo cachaça. Eu não quero ir pra casa, prefiro ficar na Lapa. Junto com meus parceiros, só fazendo fumaça. Eu vou pra Lapa, bebo serva com a galera, ninguém já era. 30G de erva, freestyle acelera, os loucos rima vera. Eu fico só na tela, observa a panela, os M Cinderela. A vida não é novela, seu Zé Ruelo. O cara vem, diz que faz rima, mas da rima nem sabe se fazer dela. E quem me dera, paciência mera, pra durar aquela. Fala de comédia, que saiu da rédea, na Lapa foi fazer média. Mano, que tragédia, já vê que mente trava no repente, de repente. Aparentemente à frente, pelo fogo cujo atente, que pediu entristecente. O MC inexperiente, não tava dentro do SIC. Na batalha, chapa quente, uma patada entre essa gente. A maior psicologia tem no bonde dos amigos. E a banca da xenofobia. Na Lapa, teus que é família. Na Lapa, teus que é safado. Na Lapa, teus que são puros, que te vê com o olhar. 4 horas da manhã, tô ficando sem condição. 5 horas da manhã e agora não tem condução. Hoje eu não quero ir pra casa, prefiro ficar na Lapa. Junto com meus parceiros, então fazendo fumaça. Abasteço no armazém porque o fígado é blindado. Não tem nota de 100, o combustível tá barato. Tá armado, tá na Lapa com cachaça, com fumaça, com fumaça, com cachaça. E hoje não vai chegar em casa.